guardado só pra mim. Não existe alguém no mundo que te queira tanto assim. Tudo é muito parecido, nossos sonhos são iguais. Você foi o escolhido entre todos os mortais. No aconchego da noite, eu só quero você. Na passagem do dia, não consigo te esquecer. No prazer, não te engano, eu só penso em você. Toda hora, todo instante, eu fico louca pra te ver. No aconchego da noite, eu só quero você. Na passagem do dia, não consigo te esquecer. No prazer, não te engano, eu só penso em você. Toda hora, todo instante, eu fico louca pra te ver. Fazer uma pra namorar? Pode? Vamos decepcionar, quero ver beijo na boca, hein?